playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pinguim. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Thank you. Boa tarde, eu sou o Miguel Betancourt, assino a playlist no Rádio Clube de Angra aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos a sessão de hoje com Bill Fay e a música Underneath the Sun e passamos para Cigarettes After Sex com Apocalypse, depois The War on Drugs com a música Knocked Down. Voltes de uma excelente tarde de sábado na companhia do Rádio Clube de Angra. Bem-vindos. Thank you. Raining through the night sky, looking dry. Give them all peace of mind for me. Somehow I can make it rain. Diamonds in the night sky, I'm like a child. Now I'm all beaten up and weak. Wanna love you, but I get knocked down. I'm only shaking cause I'm lying in the hole. Playlists com Miguel Bettencourt. RCA, a música primeiro. Ouvimos Knocked Down, uma música de War on Drugs, e ao longo desta primeira hora da sessão de hoje da playlist vão passar por cá nomes como Grant Lee Buffalo, The Weasel e Chutos e Pontapés, entre outros, mas para já entram no alinhamento Loma com Shadow Relief e depois Communist Daughter com Blue Spread Needles. You are done. I never know what kind of innocence is given. I never know if my reticence is real. RCA 101.1, 94.7 e 89.6. A Voz da Terceira. Aos sábados, das 19 às 21h, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Blue Spruce Needles, dos norte-americanos Communist Daughter, é a música que ouvimos. Antes deles passaram já por cá Loma, The War on Drugs, Cigarettes After Sex e Bill Fay. Passamos para Grant Lee Buffalo com a música Happiness. Eu sou o Miguel Bettencourt, está a ouvir a playlist e estarei aqui deste lado a fazer-vos companhia até às 21 horas. Never mind. I've been dead, out of my body, been out of my head. Never mind the songs that hum, don't wanna sing along. Nothing that I said that I bring you happiness. Happiness is hard to come by. I can't face up. And the two of us comes down to the way you rise over things I just put down. And let them bring you happiness. Happiness is hard to come by. I confess I'm bad at this thing. Happiness, find, share it with the rest. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist. Aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Levando fora pra Tem um bom carro, um bom emprego, uma poupança em bordar. Diz que ser pai não mete medo, mas não se importa de esperar. Está partido, que cai para dentro sem saber se pode ser um bom marido. Um homem só de uma mulher. Foram os Linda Martini com a música Bom Partido. E eu sou o Miguel Bittencourt, assino a playlist no Rádio Clube de Angra, a Voz da Terceira, aos sábados, das 19 às 21 horas. Vamos continuar com música portuguesa e a entrar no alinhamento temos Manel Cruz com a música Invenção da Tarde, depois Clã com Sinais e, por fim, The Weasel com o tema Agora e Para Sempre, Paixão. O amor dá medo quando temos, como se a paz nos apagasse. A criança que em nós não cresce, a bola partindo o vidro. Somos nós boicotando o plano que traçamos convencidos. E dizemos que é a vida, porque a voz vive calada. Mas decidida ou cansada, é como água nas frinchas. Crescer é passar o tempo e ver o que sempre fomos na gestão da liberdade. Só a forma como a vemos é uma escolha consequente. Porque toda a criança sabe, a justiça é como a sorte, e o tempo é moeda. medo forte toda criança aprende. Tudo o que sempre soubemos vai nos sendo revelado. É o que vamos aprendendo, ver para crer é o nosso fado. Que ao chegar a tempestade seja chuva no telhado, seja chuva no telhado. O amor é louco quando vemos como se o medo nos parasse. A criança que em nós se afunda, o homem por trás do vidro, somos nós repensando o plano que roubamos aos sentidos e dizemos que é da sorte porque a vida está cansada. Mas ninguém vive para nada, por mais entregue ao vazio. A guerra destrói a estrada, mas nada se faz sem luta. Não há paz. Transforma o nosso espaço e acordamos com a luz que emanamos no passado. Deu a luz no meu terraço, deu a luz no meu terraço. Grisalhas, ninguém liga aos sinais. como no som do jail. I still can smell you in my clothes. A melodia do teu riso digna de um Fender Rhodes. Mergulhei nos teus cabelos de ouro, grandes ondulados. Nadei no teu sexo até ficarmos esgotados. O suor passeava do teu corpo para o meu, do meu corpo para o teu. Já não sabia se era eu quem gemia, estremecia, a carne não adormecia. E de repente a noite fica o dia. Lá fora o barulho já acordou a cidade, e a fantasia deu enfim lugar à realidade. Carrega stop, faz rewind, por favor volta para trás. Não quero sair daqui nunca mais, não sou capaz. Quero ficar contigo agora e para sempre, nadar no teu corpo eternamente. Teus sonhos os meus serão, meus sonhos os teus serão. Quero ficar contigo agora e para sempre. Adolescente, irreverente, com vontade de ser diferente. Passava tardes no meu quarto fechado à chave. Tentava descobrir a vida, a minha cama era a nave. Com o primeiro amor fazia planos a dois. Trocava juras e carinhos, não pensava em se depois não der certo. Estava carregado de certezas. A nossa paixão deixava as almas acesas. Não havia ciúme, nem sequer desconfiança. Apenas inocência e muita esperança. O mundo inteiro brilhava para nós. Lembro-me perfeitamente de ouvir a tua voz. Quero ficar contigo agora e para sempre, nadar no teu corpo eternamente. Teus sonhos os meus serão, meus sonhos os teus serão. Ficar contigo agora e para sempre, nadar no teu corpo eternamente. Teus sonhos os meus serão, meus sonhos os teus serão. Aos sábados, das 19 às 21h, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. The Weasel com Agora e Para Sempre. Antes deles, Clã, Manal Cruz e Linda Martini. Vamos fechar esta primeira hora da sessão de hoje da playlist com música portuguesa, também, a cargo de Chutos e Pontapés. A música é Teimosia. Na segunda hora voltarei com muita mais música. Vamos ouvir, entre outros nomes, Massive Attack, Portishead, Mão Morta, de Stone Roses, por exemplo. Enfim, deixe-se ficar desse lado. Nós continuamos deste na antena do Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Bettencourt, assino a playlist aos sábados das 19 às 21h. Mares doces, utopia, sonhos e maré vazia, caranguejo persistente. Fuça no lodo e a gente passa apressada adiante, só pensando na vazante que leva o barco para a foz. Ouve-se do cais uma voz perguntar se temos nós a certeza de voltar. Porque com tanta destreza nos esquecemos sobre a mesa das cartas de Maria. Tantas vezes, tantos dias, por causa de teimosias, nós perdemos a vontade de ouvir outra verdade, de deixar entrar o ar, só pensando em acabar, mesmo que fiquemos sós. esquecemos sobre a mesa da carta de Maria. De Maria. De Maria. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bittencourt. Playlist. Aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à segunda hora da playlist. Eu sou o Miguel Betancourt, assino a playlist no RCA, a Voz da Terceira, aos sábados, das 19 às 21 horas. Recordo que pode ouvir esta emissão e outras anteriores em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com e acompanhar-nos via facebook.com/playlist.rca. Abrimos esta segunda hora com a música Unfinished Sympathy, dos Massive Attack, e passamos para Tricky, um dos intérpretes, músicos e compositores que curiosamente já colaboraram, que já colaborou neste caso com os Massive Attack. Vamos ouvir de Tricky, dizia, a música Hell Is Around the Corner, e depois Portishead com a música Glory Box. Votos de uma excelente tarde de sábado, deixe-se ficar desse lado, nós aqui no RCA continuamos deste. I stand firm for a soil, little rock and fall, so they juicy, dress me up in stitsy, hell is round the corner where I shelter, is up in the schism, the living out of starter, if you believe or deceive, common sense as shit you see, let me take you down the corridors of my life, and when you walk to, you walk to your preference. No need to answer till I take further evidence. I seem to need a reference to get residence, a reference to your preference to say I'm a good neighbor, I trust. So judging from my labor, the bottom ensures my good behavior. The constant struggle ensures my insanity. Passing the ignorance ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums ringing news of a kill tonight. The kill which I share with my passengers. We take our fill, take our fill, take our fill. I stand firm for our soil. Liquor I come for, so they juice me. Dress me up in stitsy. Confused by different memories, details of Asian. Remember these conversations. I watch become a venom as my brain thinks bomb-like. So I listen, he's a calm type. As I grow, and as I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quail in the crevice and watches from the precipice. Imperial passage. Heat from the sun someday slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself. I stand firm for our soil. Liquor I come for, so they juice me. Dress me up in stupidity. Hell is round the corner where I shelter. Living in schisms. We're living on a skelter. If you believe our disease, then common sense says you wanna see. Let me take you down the corridor. My brain thinks bomb-like. Bomb-like. My brain thinks bomb-like. Bomb-like. Bomb-like. My brain thinks. Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Foram os Portishead com um dos seus clássicos, Glory Box, antes deles Tricky e Massive Attack. Passamos para Uncle com a música With You in My Head. Collecting all the people you love to sing your song, even if they stick to humming. playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pintinho. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Aproximamo-nos do fim da sessão de hoje da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Betancourt e estarei aqui até às 21 horas. Ouvimos a música Como um Vampiro, dos Mão Morta, com a participação especial de Fernando Ribeiro, vocalista do conhecido grupo português Moonspell. Passamos para Dead Can Dance, com Amnesia, e depois This Mortal Coil, com a música Found Affections, e Joy Division, com Atmosphere. Thank you. RCA 101.1, 94.7 e 89.6. A voz da terceira. Playlist com Miguel Bettencourt. Thank you. Aos sábados, Miguel Betancourt traz a sua playlist ao Rádio Clube. Atmosphere, uma das músicas dos Joy Division que melhor caracterizam a musicalidade, vá lá, deste grupo de Manchester. Chegamos ao fim da sessão de hoje da playlist. Vamos fechá-la com Made of Stone, uma das músicas do primeiro álbum dos Stone Roses. Eu sou Miguel Betancourt, assino a playlist no Rádio Clube de Angra, a Voz da Terceira, aos sábados das 19 às 21 horas. Recordo que pode ouvir esta emissão e outras anteriores em formato podcast através de playlist-rca.blogspot.com e pode sempre acompanhar-nos também via facebook.com/playlist.rca. Como é habitual, despeço-me com um abraço, votos de um excelente fim de semana e até ao próximo sábado.